Entrevista do dia. Olha, muitas mulheres não abrem mão de se maquiar todos os dias, né? Uma base no rosto, com um protetor solar, um batom, um blush, um lápis, um rímel, entre outros, né? Produtos e outras opções também, né? Outros recursos. Mas, afinal, a maquiagem pode danificar a pele? Acelera o envelhecimento? Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a dermatologista e professora da faculdade IPMED, a doutora Maria de Fátima Ruiz. Doutora Maria de Fátima, muito bom dia. Bom dia a todos. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Obrigado pela disponibilidade para falar aqui para as nossas ouvintes. Nós temos um público feminino muito grande que nos acompanha diariamente. Público esse, evidentemente, ávido aí pelas suas informações e as suas dicas. Então, eu começaria, doutora Maria de Fátima Ruiz, com a seguinte pergunta. Eu afirmei, né, que a maquiagem pode danificar a pele. E ela sendo usada todos os dias, ela danifica a pele, doutora? Não. O que acontece é, esse termo danificar é um sinônimo difícil para a gente abranger alguns problemas que podem advir do uso de maquiagem. O que acontece com a maquiagem não acelera envelhecimento, não tem esse danificar. O problema da maquiagem é o produto que está usando diariamente, se o paciente, a pessoa que estiver usando, tiver algum uma alergia a um dos componentes do produto da maquiagem. Isso sim pode colaborar para dar esses problemas de alergia. E pessoas que têm uma tendência a ter a pele com mais oleosidade, com mais acne, se não usar uma maquiagem que a gente chama não oleosa, não comedogênica, ou em inglês oil free, ela vai estar mais susceptível a obstruir os poros da pele e ter mais chances de piorar a acne, que a gente chama de acne cosmética. Então, são os dois problemas em relação à maquiagem. É a alergia e a piora em pessoas que têm tendência a ter acne. Mas não que vá provocar envelhecimento. Até porque hoje as maquiagens, as de boa qualidade, já têm no seu componente, muitas delas, em termos de base, não em termos da parte ocular, mas a parte de base de rosto, elas têm protetor solar, têm hidratantes, que contém, às vezes, substâncias boas como hidratação, ácido hialurônico, ceramidas. Ou seja, então, elas não têm esse, esse problema. Já cumprem também essa função, não só cosmética, mas de tratamento também. Digamos assim. Isso mesmo. Até porque, até protetor solar hoje, que já venha com base, ele se torna um efeito maquiador também. Além de proteger também, não só quimicamente, como fisicamente, até da luz visível, ele também já exerce um papel de maquiagem, além de ser um protetor solar. Maravilha. A senhora disse inicialmente sobre produtos, né, que contenham na sua formulação elementos que são elementos alergênicos, né? Para aqueles que têm a ou aquelas, né, que têm a sensibilidade a esses elementos. O fato é que a gente, quando vai comprar maquiagem, ou as mulheres quando vão comprar maquiagem, não sei, eu não tenho muita essa informação, mas eu penso o seguinte, que quando as mulheres vão comprar a maquiagem, elas quase nunca olham ali o que, que tem na composição daquela maquiagem, ou olham. Deixa eu perguntar aqui para a Bruna, que é a nossa produtora, que está tá sempre maquiada. Bruna, você, quando vai comprar uma maquiagem, você pega ali a maquiagem, olha todos os ingredientes, tudo que está na composição. Bom dia, Maria produto. De Fátima. Bom dia. Olha, na verdade, eu não olho não, viu? Eu compro, a gente sempre olha a qualidade da maquiagem, marca, essas coisas. Claro. Mas olhar a composição, eu acho que eu nunca olhei. Isso é uma tendência de todas, doutora? Isso é uma tendência. Infelizmente, nós, nas nossas regulamentações do Brasil, ainda estamos muito aquém de outros países. Nós deveríamos ter mais claramente a composição das substâncias a nível de internet, a nível do produto, e muitas vezes a gente não tem acesso. Vamos separar dos dois perfis. Se uma pessoa, ela é, claro que mais as mulheres em relação à maquiagem, o que me impede que os homens usem também algum corretivo para uma cicatriz de acne, uma olheira, etc. E hoje nós temos um público também que é um público preocupante, que são o infantil, né? Que às vezes com essa linha que já quer ser precocemente uso de maquiagem. Sim. Então, existe um público que é alérgico e um público que não é alérgico. As pessoas que são alérgicas, principalmente que a gente chama de atópicos, que às vezes colaborando com a alergia de pele pode ter uma rinite, uma sinusite, e que pode ter alguma sensibilidade na pele, as pessoas têm que tomar mais cuidado. Aí sim, procurar produtos que tenham componentes que sejam mais hipoalergênicos. Na verdade, esse termo hipoalergênico, de não conter nada, isso não é viável. Uhum. Mas que, quando se fala hipoalergênico, algumas substâncias que podem provocar mais alergia, que se realmente tiver, tem que procurar fazer um teste de contato, né? Existem kits de contato para pesquisar a substância. Uma delas, por exemplo, parabeno. Então, quem é muito alérgico, procurar a substância escrita flagrância free, parabeno free, que não tem esses componentes. Uhum. Não é só ele, pode ser uma cor vermelha, pode ser uma substância que repita na sombra, no batom, um conservante, que repita em várias maquiagens. Então, se tiver uma alergia, isso sim é um problema. Aí ela vai ter que realmente selecionar a sua escolha para produtos que sejam mais para a linha hipoalergênica. Uhum. Por exemplo, para isso, é questão de você observar o seu gosto, o veículo, preço, qualidade, né? etc. Né? E aí entra naquele binômio, né? Preço-qualidade, né? Também. Exatamente. Por exemplo... Mas mesmo produtos de altíssima qualidade, às vezes, ele pode conter uma substância no qual essa pessoa é alérgica. Então, ela vai ter que procurar um médico, um dermatologista, um alergista, para que saiba qual é o produto ao qual ela está sendo submetida. Isso aconteceu com a minha família. Minha mãe usa o protetor solar, né? E aí, começou com um lacrimejamento, assim, uma secreção nos olhos o tempo todo, né? Com um dos olhos lacrimejando, e não encontrava a causa disso e tal, e foi. Bom, enfim, era o protetor solar. O protetor solar que ela usava dava nela um tipo de alergia que redundava nisso. Então, foi isso. Só... Às vezes, essa área dos olhos é uma área muito suscetível à alergia, principalmente de produtos que se usam, não necessariamente a maquiagem, mas produtos, inclusive, que a gente usa no pescoço ou nas mãos. Uhum. Às vezes, um creme, um perfume, como a gente passa a mão nos olhos, acontece. Uhum. Uma outra coisa que é importante observar, somente quando se tem um pouco de flacidez, dependendo da formação da parte da pálpebra, a própria anatomia, a própria forma do rosto, às vezes você passa um creme, até mesmo um protetor, e que ele pode escorrer para o canto dos olhos, e isso pode provocar uma irritabilidade. Tanto que a gente fala para evitar muito essa área na parte da pálpebra superior, evitar muito a proximidade da área dos olhos, até porque nós temos a sobrancelha, a região da face óssea da frente, a região frontal, a testa, né, como diz o mais popular, e que já é uma região que naturalmente a parte superior da pálpebra já é protegida, né, em relação ao sol. E o óculos de sol, com protetor e tudo. Então, evitar um pouco essa área, porque realmente é uma área que pode... Muitas reações alérgicas coceiras oculares crônicas, muitas vezes o paciente não vai ao oftalmo e não sabe que pode ser um determinado produto cosmético que está usando. Há algum principalmente as mulheres, né? Com sombra, lápis, rímel, delineador. Sim. Uhum. São muitas possibilidades, né, de desenvolver ali alguma alergia, né? Com todos esses produtos. Doutora, há algum problema em dormir maquiada? O problema de dormir maquiada é em relação à obstrução, né, do poro, de poder dar mais acne, problema de, como se fala no mais coloquial, de entupir os poros. E uma das coisas que eu observo é que se você estiver dormindo, por exemplo, você bate o braço, você corta a vista por algum motivo, acorda de manhã, todo mundo tem uma secreção ocular, então você pode eventualmente borrar essa maquiagem, passar um rímel, por exemplo, encostar no rosto, perto dos olhos. Então, isso pode provocar uma irritabilidade, uma alergia. Uhum. E também fica aquela maquiagem muito absorvida, principalmente maquiagem na área ocular de tom preto, escuro. Então, na hora de você acordar, aquilo está borrado, aí vai tirar, força mais a tirar, e acaba tomando banho mais quente, a água mais quente para tirar, e você acaba tendo um pouco mais de irritabilidade. Então, o problema maior é esse, é a irritabilidade poder... ir para determinado local, principalmente, claro, que a gente foca mais a região ocular. Por quê? Porque a região da pálpebra é uma área que não tem acne, mas tem, é uma área de muito pouca glândula sebácea, muito pouca, a regeneração é mais delicada, a pele fininha, então ela é mais sensível à irritabilidade, né? E às vezes vai coçar de uma maneira vigorosa e acaba machucando essa área. Então, realmente, a gente não aconselha retirar com sabonete neutro, água fria ou um demaquilante que não tem alergia. É o mais ideal mesmo. Além de sujar a fronha do travesseiro toda, né? Ah, também. É verdade, claro. Também é uma pura verdade. Muito bem. Doutora Maria de Fátima Ruiz, muito obrigado pela sua entrevista, os seus esclarecimentos, né, para a nossa audiência aí. Feminina, nós temos uma grande audiência feminina que, né, gosta de consumir esse tipo de informação, esse tipo de orientação. Muito obrigado, viu, doutora Maria de Nada, Fátima? Mas obrigada a vocês. Qualquer dúvida de algum ouvinte, pode mandar e-mail para o Remédio, para a faculdade, e a gente responderá. Qual que é o e-mail de lá? Tem que entrar no site, né, onde tem as dúvidas. E lá tem... Faculdade de IPMED, é IPMED, www.ipmed.com. E lá vai ter a parte de... De Fale Conosco, lá. De jornalismo, de, uhum. Que aí elas vão orientar para onde os e-mails encaminhar e chega até nós. Tá ótimo. Muito bem, tá, doutora, bom? Maria de Fátima, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigada. 11 horas e 38 minutos. Entrevista do dia.